A sua rádio fala com emoções. Agora, ela vai falar também com o coração. Ronca, ronca. Muita gente perguntando, como eu sempre falo aqui, pelo Felipe Ferrari, nosso cronista durante muito tempo, né, ilustrou de forma linda tanto o site quanto o programa. Sumiu, desapareceu, sabe? Passou assim uma nuvem, sumiu. Não tem contato, não tem telefone, não tem Paul Newman. Então a pergunta é essa: para faturar o ingresso duplo para o Ronca Ronca dia 26, qual o seu ídolo brasileiro? Por falar em Brasil, esse é novo, hein? Não saiu, não existe. Só tem aqui. Podia ser bem pior. Ah, é? Como? Você é assalariado, vai pro trabalho e acha que é sacaneado. Não dorme, não come, teu olho tá inchado. Não tem crédito na praça, o cheque tá cortado. Mas o correio tá lotado, de cartão de crédito pra endividar adoidado. De manhã o café o mantém acordado, na padaria o leite que era brinde, na gorda tem botado. Cê pega um ônibus lotado e cheira sovaco cheiroso do amigo do lado. Não adianta banho, camisão tá colado, chega no trabalho, tô todo suado. O despertador tem suado, como música, esse é agora todo zoado. Se o gerente reclama, cê fica coado, sem dinheiro pro analista, sem de um baseado. Você não vai gastar din, din. Por que não tem? Você não vai gastar din, din. Por que tu é salariado? Você ganha uma merreca, não tira nota fiscal porque o patrão só nega. Mas o salário não aumenta, a fonte não seca. Ele te paga pirão, mas come muqueca. Não sobra nem pra jogar sueca, tu economiza, não usa nem mais cueca. Tu vende, atende, limpa o chão e neca. De ganhar adicional, tu vale menos que meleca, vai. Segura a peteca, te largaram o cu na loja, foram pra República Tcheca. Cê não pode estar na beca, marca caga tem casa, vira um piratão do Zeca. Diz, você não vai gastar din, din. Gastadin, din. Por que tu é salariado? Cê pode ser brincadeira. Querem hora extra logo na sexta-feira. O feriado prolongado na beira da praia virou sonho, não foca até terça-feira. O comércio não fecha, dia certo igual flecha. Cê não pode dar brecha. Menina, vê se alisa essa mecha. Faz escova chapinha, de TV se não mexa. Boca, a não ser pra vender seu produto. 1% não é pouco, cê que não trabalha muito. Se vier pra bater papo, foi seu intuito. Não deixa o coroa ver que ele dá curto-circuito. Você não vai gastar din, din. Por que não tem? Você não vai gastar din, din. Oi, FM. Simples assim. Tem interesses diversos, desejos imersos, querem... Participação espetacular da nossa torcida nessa pesquisa esplendorosa para alavancar e formatar a alma brasileira, hein? No Ronca Ronca, hein? Tanto pelo telefone, pela internet. Tem algum e-mail aí? É, Nandão, de preferência sem citar muito nome, né? Porque na hora que você cita um desses eleitos aí, abre a brecha, né? Vem todo mundo atrás, né? Magali, Carol, Bistecas. Entendeu a parada? São as quatro coisas que eu mais gosto. É, o Francisco falando que o ídolo dele é o Garrincha, cara. Tem o gingado, a malícia do brasileiro. Primeiramente no futebol e posteriormente na música com a nossa querida Elza Soares. Oh, yeah. São as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. Magari, Carol, Bisteca e Chuleta. São as quatro coisas que eu mais gosto no planeta. planeta. Elas querem que eu chegue na hora, leve telefone. Querem satisfação da rádio que eu ouço no fone. Querem jantar e que eu chame sua mãe. Avisa que eu vou pagar. Então é mais ou menos por aí. A gente quer saber qual grande brasileiro, segundo a sua percepção. Telefone 2221-1029. Oi, fm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, botãozinho fale conosco e mandando a sua participação. Em algumas linhas também justificando a sua escolha. 5 ingressos duplos pelo telefone, 5 ingressos duplos pela internet para a festa dia 26 de maio. Ronca Ronca no Teatro Odisseia. Vou falar em Brasil, o tal do Guillermo. Vários nomes afrancesados no rock and roll, né? Raconté, Guillermo, Petit Pois. Mas o tal do Guillermo tem o Magrão como guitarrista e eles gravaram um compacto, aliás, maravilhoso, um picture disc. Que o lado B desse compacto, a música chama-se Monotonia. Eu espero que seja em 45, né? Vamos ver, né? Essentially, I'm an animal, so just just what do I do with all the aggression? Well, I'll try everything but suicide, but it's crossed my mind. Life is a one-way street, hey, if you can paint it. I drove myself going in the right direction, so I go all the way. Like I really, really know, but the truth is I'm only guessing. And I try everything but suicide. Oh, but it's crossed my mind. Just a thought. It's even dark in the daytime. It's not just good, it's great depression. When I was lost, I even found myself looking in the gun's direction. And so I tried everything but suicide. But yes, it's crossed my mind. All I want is your understanding, as in the small act of affection. Sequência brasa total, né? Antes dessa pepita aqui ao fundo, nós ouvimos o 7 polegadas Picture Disc. Picture Disc é tipo aquele disco de criança, né? Que vem sempre uma imagem, uma figura do Guillermo com a música Monotonia. A banda tem a participação de um brasileiro. E antes o De Leve. As músicas do De Leve, eu infelizmente não posso dizer o título. Chegou um CDR fresquinho de Niterói, quente, quentinho. E não veio a indicação das canções. Mas dia 23 ele estará aqui, ao vivo com a gente. E vamos falar bastante desse sensacional novo disco do De Leve. Agora aqui é o fundo. Brandão, tá sentindo o groove? Identificou aqui? Não. Não? Não? Então você vai identificar. É do mesmo disco que tem essa música aqui, ó. Au! Oh, meu Deus do céu. Aliás, eu comentei no Tico Tico, o Giles Peterson, que é um dos principais DJs, disque jockeys da BBC, cidadão suíço radicado em Londres há muito tempo, e, conforme eu escrevi no site do Ronca Ronca, um dos principais responsáveis por essa descoberta da música brasileira lá fora. Terça-feira nós comentamos isso aqui com o Charles Gavan. Ele veio ao Brasil lançar uma coletânea, uma compilação de música brasileira, e se apresentou, ele tocou no 00, na quinta-feira. E mostrou um remix dessa música espetacular. O programa do Giles Peterson na BBC chama-se Worldwide e pode ser ouvido a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer lugar. E é bacana que ele disponibiliza as mensagens e, dentro do clima do programa, que é literalmente mostrar música de todos os cantos do planeta, as pessoas que participam pedindo música, comentando, criticando, elogiando, também vêm de todos os cantos. Gente do Brasil, do México, da Argentina, da Itália, Ásia, África. Espetacular. Giles Peterson se apresentou em São Paulo. Logo depois o cara não para, ele toca, cada dia ele toca num lugar diferente. Hit absoluto com Niles Barclay, Crazy. Nandão, participações aí, tá? Sim, a coisa frenéticas. Tá. Como é que era? A Pantera falava. Bombando? Mas... Bombando. Pantera Negra, por onde anda a Pantera, hein, meu? É, vai saber. Correndo no calçadão. Vai comentar algum? Ah, cara, uma mensagem aqui um pouco peculiar. O cara fala de um não ídolo, né? O astronauta Marcos Pontes. Puta que parilho! Capacidade do cara de ser um mala. Crazy, man. Mas enfim, a participação tá bacana pra caramba, tanto pelo telefone quanto pela internet. E as explicações são igualmente interessantes. Final do programa, vamos sortear 5 pelo telefone, 5 pela internet, valendo ainda a promoção, 10 ingressos duplos para a festa dia 26 de maio, sexta-feira, Ronca Ronca no Teatro Odisseia. Diga qual o grande ídolo brasileiro, segundo a sua opinião. E algumas palavras, algumas letrinhas da razão, né? Cara, esse início... How low can you go? Ronca Ronca. Boa noite. Here we go again. Eu ia. Por falar em coisa espetacular, também trago esse disco há muito tempo. É um vinil antigo pra Meirelles. Falando em ídolo, ela, pra mim, é a voz feminina no blues, na música negra americana, antes do soul, né? Que não entrando ali em Aretha Franklin, essa turma. Ela chama-se Big Mama Thornton. Em 1965, existe, inclusive, uma série de 3 DVDs espetacular. Da apresentação dessa turma do blues americano na Inglaterra. Eles circularam pelo Reino Unido e muita coisa foi feita no sentido de captar a imagem como captar o som também. Então a Big Mama Thornton entrou em 1965 num estúdio em Londres e gravou esse disco. E essa música em especial. No outro lado tem a participação do Buddy Guy chupando pirulito de fralda, palco Johnson, bundinha toda branquinha, cheirosinha, coisa linda. E tocando guitarra feito de gente grande. Sente a Big Mama Thornton, cara. Hanging out my trouble, moving on down the know if I hear me. Heavy load. Hey, hey, baby, I got to dump this heavy load. Hey, hey, hey, baby, I wonder where can I lose this heavy load. I got to lose this heavy load. Deus do céu, rapaz, mas que calor intenso aqui dentro, hein? Isso é 1965, 20 de outubro de 1965, cara. I'm a little school girl. And I want those boys to take me out, yeah. And I want my little schoolboy to show me what it's all about. I told my mama that he was a schoolboy. Mas enfim, 20 de outubro de 1965, quando a turma do blues, passeando pela Inglaterra, Big Mama Thornton, acompanhada de feras absolutas, como o Buddy Guy no outro lado do disco, esses DVDs que eu falei, exatamente dessa turnê europeia desse pessoal, são programas na televisão alemã, que tem uma qualidade absurda de imagem e de som. Existem 3 volumes que juntam o que há de mais expressivo do blues americano. Muddy Waters, início de John Lee Hooker, enfim, uma coisa. Eu já comentei, inclusive, com o Renato lá da Satisfaction, que observar esse material totalmente inédito, né, em relação à imagem, à qualidade da imagem, ao registro da apresentação desses caras tão importante. Caramba, esse heavy load que nós ouvimos aqui da Big Mama Thornton, se não tivesse sido criada essa música, não existiria Led Zeppelin, Horry Gallan, Beatles, Rolling Stone, não haveria ninguém, porque todo mundo bebeu aqui, meu amigo. Né? Se a gente suprimisse da história sonora do planeta esse tipo de música, essas bandas jamais teriam sido criadas. Mas enfim, esses programas na televisão alemã, eu já comentei com o Renato, é o que eu estava falando, é a mesma coisa de você ter hoje, para quem gosta de música, né, essas imagens, um registro em filme da última ceia de Jesus Cristo, sabe? Aquela coisa assim. Nossa, é mesmo. Cara, ver aquela turma é a importância, mal comparando, né? É você ter um Super 8 da última ceia de Jesus Cristo. Porque só tem aquilo ali, não existe mais nada. Sinalzinho, hein, Nandão? Vamos lá então, né, cara? Mensagens. Vários e-mails interessantíssimos. Como, né, que é a promoção mesmo? Ó, antes da promoção, o blues é um estilo de música, né, que durante muito tempo teve seu espaço no rádio. A Rádio Fluminense mesmo tinha programa de blues, não sei o quê. E mantém até hoje, né, como qualquer estilo, né, musical, como tem o pessoal do progressivo, não sei o que, babá. E o pessoal de blues, eles entram em contato com a gente através do site do Ronca Ronca, pedindo que a gente mostre essas pepitas razoavelmente difíceis da gente encontrar. Então, o nosso lado bluseiro do Ronca Ronca, espero que hoje esteja mais feliz do que pinto no lixo. Diga lá. Então, a promoção é: diga qual o seu ídolo brasileiro de todos os tempos. Pelo telefone 2221-1029 e pelo site oifm.com.br, selecionando o Rio de Janeiro, botãozinho Fale Conosco. Exatamente. 5 ingressos duplos pelo telefone, 5 ingressos duplos pela internet para a festa Ronca Ronca, dia 26 de maio, sexta-feira, no Teatro de Ceia. E olha que curioso. Diga. Oswaldo Cruz, aquele médico sanitarista. Espetacular. Essa participação é monumental. E o texto, pelo amor de Deus. É o ídolo do Oswaldo. Ele falando que a Fundação Oswaldo Cruz representa a vanguarda da ciência brasileira, inclusive com a criação de várias vacinas, e está fornecendo tecnologia para a fabricação de medicamentos para o controle da AIDS. Enfim, clássico. Essa é a área também classuda do Ronca Ronca, porque o que tem de baixaria, putaria aqui, é de maluco, né? Então vamos, né? Vamos lá? Breve intervalo comercial. Só se for agora. Daqui a pouco a gente tá de volta, não sai daí não. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares.